Antigamente era muito diferente, crente carregava lenço para o pranto enxugar. Pois o poder era tão grande na igreja, homem do coração duro era mole pra chorar. Não existia culto de avivamento, todo culto era avivado, tinha fogo no altar. Mas hoje em dia na igreja é silêncio, porque a moda do lenço tá precisando voltar. Crente que não chora não consegue ter vitória, não consegue ir avante. É igual uma formiga, seu adversário é mais forte que um gigante. Porém o crente que chora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado. Antigamente era muito diferente, o culto de oração era o mais frequentado. Quem não chegasse bem mais cedo na igreja não encontrava espaço pra ficar ajoelhado. Não existia culto de libertação, porque o povo era liberto no meio da multidão. Tá precisando dar uma olhada no passado e voltar a usar lenço pra julgar rosto molhado. Crente que não chora não consegue ter vitória, não consegue ir avante. É igual uma formiga, o seu adversário é mais forte que um gigante. Porém o crente que chora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado.